em cada canto. A procura é sempre pela paz, e nesse andar constante, lá mundo adiante a gente vê que ela ficou para trás. Daí voltar não tem mais jeito, o que foi feito foi, nem dá pra lamentar. Então olhamos para dentro de nós mesmos, samba onde eu faço um refúgio para a minha dor. Porque meu samba é o meu sossego, meu alento, e há de prosseguir no tempo quando eu me for. A gente anda tanto em cada canto, a procura é sempre pela paz, e nesse andar daí voltar não tem mais jeito, o que foi feito foi, nem dá pra lamentar. Então olhamos para dentro de nós mesmos e nos detemos pra chorar. Por isso eu me identifico com o compasso nesse samba onde eu faço um refúgio para mim. Samba é o meu sossego, meu alento, e há de prosseguir.